Sapatão gosta de roupa uniforme, capaz de procedimento. Submissão e na frequência 198, decimal 95. 198, obrigado, boa tarde. Patrão, meu gol, fechado com a Ryan, demais. Patrão, meu gol, na frequência 198, decimal 95. Patrão, meu gol. Torre, Papa Romeo, Hotel Romeo. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, reporte solo controlado da Enrimar. Vento no aeródromo 120 graus, 109. Reportar na solo controlado, Hotel Romeo Golf. Sinai 6226 no solo 50, direita solo 121, decimal 9. Direita 129, Sinai 6226. Solo, boa tarde, Sinai 6226. Postar 6226 após a voz da TAM, ingressa Alfa, reporte antes da Juliette. Posta Alfa, reporte antes da Juliette, 256, boa tarde, informação Mike, 390, Natal. Bom, 256, informação Mike, autorizado Serra, Bravo, Serra Golf, São Gonçalo do Amarante, Champions 110, nível de voo 370, saída Puca, transição Zipar, decola pistão 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5406, controle 120, decimal 8. São Gonçalo autorizado 370, López 190, 10 esquerda, Fuga de Par, 5406, controle 208, na posição 4, vai te chamar para o Chivex, obrigado. Correto, faz conta. Papatango Vitrine de Juliette, prossiga. Horário? Sente um minutinho. 3144, portão 1-1. Aos 5-4, boa tarde. Poxa, 6226, segue o Airbus da TAM, Juliette, portão 05. Segue Airbus, Juliette, 05, 6226. Serra, meu foco, prossiga. Vitor de Juliette, pronto, copo. 0015, mantenha-se em condições visuais. Prossiga via corredor, corredores. Reporte-me através de Veracruz. Confirme o pátio. Sim, sala 1219. Juliette, o transponder 0160. Correto, posicionamento com a torre, ajuste no 0-5, Vitor e Juliette. Baixa a golfe de forma, prossiga. Entrou para a parte 3. Parte 3. Positivo. Operação 3. Então, Romeu Golf estabilizado, está na prova do 372. Romeu Golf, submetor na frequência 118, decimal 95. 1895, Romeu Golf. Salvador, gol 2006. Gol 2006, sua identificação? Identificou. Gol no 015, continua a aproximação, aguardando a autorização. Romeu, Romeu Golf solicita modificação da presente para uma base da direita da 17. Romeu, Romeu Golf, reporte para o cancelamento. Modifica da presente para uma base da direita. Romeu, Romeu Golf, plano de instrumentos cancelador 57, com veia esquerda, gira base pela direita 17, reporte final. Passará a final da 17, Romeu, Romeu Golf, está embaixo da mão. Gente, o Bravo acha Golf, confirme o pátio e a pista que decola. Gente, aguarde para cópia, o Bravo acha Golf. A critério, aguarda no cópia, Bravo acha Golf. O 2006 informa que após a posição ETAP, voará até a revista 366. Final no 7, embaixo travado, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, autorizado pouso, pista no 7, ventou no 40 graus ou no 19? Romeu Golf, livre de pouso no 7. Tango, Vitor, via rota do plano, Golf 677, plano Yankee 080 inicialmente, encerra Golf Romeu, modifica para 2025 e segue visual. Saída coral, decola pista no 7, primeira curva à direita. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. Planejamento correto, confio em Pro B. Zero único a bordo, paraciona, corrigindo para o táxi, com a torre 1895, ajuste no 0, 1, 5, Bravo, acha gol. Pulse, pega estacionamento, gol 1256. Reporte táxi 1256. Autorizado, reporte táxi 1256. 4, ação e identificação. Dessa vez chegada Mari para nível 060 ou agitina 095. Mari para 060, para agitina 095, no máximo entrar. Informação Mike. Autorizado Serra Bravo, Serra Gol, Campo Zulu 1-0, voo 350, sai da FUCA, transição Zipa. Decola a pista 1-0, primeira curva esquerda. Aciona 5401, controle 120, decimal 8. E autorizado 350, Campo Zulu 1-0 para Serra Bravo, Serra Gol. Decola 1-0, perfil da FUCA, transição Zipa. Primeira curva esquerda. Aciona código 5401, controle 208, azul 2642. Correto, após ponto azul 2642. Pois é. Salvador, bom dia, o azul 2714 solicitou barreiras 160, ciente da Mike. Azul 2714, Mike, correto. Plano Yankee, barreiras 160 inicialmente. Após modifica para 1645 conforme apresentado no plano nas coordenadas. Saída Momo, Momo Cogbo DCT. Decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Aciona 5416, controle 120, decimal 8. Autorizado barreiras 160, preciso, saída Mono. Depois é DCT, Serra Novena, entrava Romeu. Decola da 1-0, curva esquerda, aciona 5-4-6, chama 1-2-0-8-2-7-1-4. Saída Momo, ok? Mike, Oscar, após Código, Kilo, Oscar, Golfo, Bravo, Uniforme, após DCT. Saída Momo e a saída Kilo, Oscar, Golfo, Bravo, Uniforme, 2-7-1-4. Momo, Código, DCT, conseguindo conforme as coordenadas, chama 2-7-1-4 e aporte quando pronto. Quadro 3805, para cópia. Quadro 3805. 256, táxi via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1095. 615, ponto de espera 1895, torre, voa 1256. Espera, eu compro a minha escada? Momento 268. 241 96, duas velocidades para 250 nós. Já estamos no tempo, 250. Prossiga, eu acho que eu fui informe. Acho 3, 6, 7, 9, 4, 7, 8, 8, 9, 10. A ponte onde está na parte principal, acho que eu fui informe. Azul pode seguir o gol? 3416, autorizado o TAP e reduza para 2309. Motorista 17, autorizado a decolar pistão no 7, vento no 30 graus ou no 1 nós? Sr. Salvador, boa tarde. 256 da Gol, ponte 0 da 10. No 256, autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento no 40 graus ou no 1 nós? Além de decolar, agora no 256. Na 63-15, a sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 070, ou, correção, chegada a mão para 070, ou ajuste no 095. Chegou o fio. 05, nesse momento, mantém a pergunta chegada. Na 63-15, mantém a pergunta chegada, aguardando o seu 366. 05 controle, 120, décima 8. 1208, Vitorinho da Juliana. Controle Salvador, Papatango, Vitorinho da Juliana, decolou, não se escuta. Papatango, Vitorinho da Juliana, mantendo meu pé, corredor SR, reporte no Travessa Fora da Barra. Reporte Travessa Fora da Barra, Vitorinho da Juliana. Controlando a meia, mantendo 230 mais. Vamos telefone por umas 2 horas, 8 milhas à frente, um Bravo 738, próximo nível 090, descida para 060. É, está um bom, está aí no vídeo. Baixa você que eu não escuta. Confirma o destino? Sente. 2006, complete, chame torre na frequência 118, decimal 9. 189, sim. Runa 964, após o TAP, eu vou ser revida 366, cancelado as instruções de atitude em TAP, isso para 2500 PES, sua gestão 094, 3099. Estimativo, cancelado as restrições de TAP, após o TAP, 366, com ajuste 1095, gol 1964. 06, estabilizado no R9. O 2006 aqui em Negão, no 014, continua a aproximação, aguardando a autorização. Francisco. Apuca 370, 256. Oscar Golf Uniforme, confirme o pátio. Autorizado o cruzamento no 735, táxi via Papá. O 4196, reduziu a condição, desce para nível 050. 050, após o TAP, pode também seguir no 366? Afirma, azul 4196. Autorizado, pouso, pista 10, vento no 30, graus 10 nós. Lembre, pouso 10, 2006. Colagem. Aciona 5155, controle 120, decimal 8. Guarulhos 340 autorizado, autorizou 10 com base, autorizou 16 postos, 16 com 15, autorizou 21 até Monchete. Dael, lei da morte, Coronel 55, transponda 308, controle. Correto, pode falar, 3205. Vai chamar. É 315, autorizado, vai na produção CRV 368, em descida para o nível 060. 368, descendo ao 060, minha filha. Via Rota, Apesulu 10, Piraí, DCT 1 Bad, Apesulu 44, Pagode, nível de voo 360, saída da El, Leda Motiva, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona 5420, controle 120, decimal 8. É, por gentileza, poderia apenas confirmar a rota? É, eu presumo 10 até Piraí, daí então? Eu presumo 10, Piraí, após DCT 1 BAD, uniforme Mike Bravo Alpha Delta, após a Zulu 44, após Pagode, Papa Alfa Golf, Oscar Golf. A rota só foi modificada pelo centro devido à ativação da área chavante entre as 16 e as 20 Zulu. Sem problema. É, autorizado então para Guarulhos, Zulu 340, Upper Zulu 10, Piraí, GT1 Base e Upper Zulu 44, Pagode. Leda, Dael Leda Motiva, 5420, 120, Edmal 8. Apenas corrigindo o nível 360, ok? Informativo, 360, chamé 315. Correto, posto contra o chamé 315. Corta 1. Acho que a Golf Kilo, o seu estado foi uma centena. Utilizado Guanambi, Serra Novembro, Golf Índia, uma centena. Havia a rota do plano. Decola a pista na 7, primeira curva à direita, no perfil da saída Arbor, Arbor DCT. Aciona 5425, controle 120, decimal 8. Acompanhe hoje na saída Arbor 1, ok? Arbor 1 após DCT. Decolado ao Juno 1, controle 120, decimal 8. 208, bravo, segundo. Fica para 085 conforme apresentado no plano. E prossegue visual. Confirme o pátio PLB. Acionamento, táxi, controle 1895, ajuste 1014, acho que vou ficar. Gol 2006, segue via Alfa, porta antes da Juliette. Porta antes da Juliette, 2006. Acionamento, estamos pronto, táxi. Uno 964 vai passar o Serra Vida 366, já está. O 1964 complete, se emissor na frequência 118, decimal 95. 1895, boa tarde, o 1964. O azul 41116, desço para 25000 pés, o ajuste no 014, autorizado no R9, reporte para o Serra Vida 366. 1964, continua a aproximação, aguardando a autorização. Guarda a autorização 964. Autorizado, Renato, azul 4196. Autorizado, Renato, 4196. Afirmo, 4196, reduz a velocidade para 1970 nós, desço para 2500 pés, autorizado sinal Renato e reporte para a Vita 366. Reduzindo aí para 170, senhora, não sei o que é, faz 1196. Sanema 305, complete redução para 1,80 nós, autorizado a para 4 mil pés, o ajuste na 0 no 4. 4 mil, 1,04, está liberado. Sanema 315, autorizado. Sinal 6305, tráfego na posição de 11 horas, 8 milhas, como Nordeste, um eco 190, passando 3 repés e descida para 2500. É 4 depois. Oscar Golf Kilo, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Salvador, boa tarde, já 3154, transfere. A 3154, aguarde. Azul 4196, complete para reduzir a velocidade de aproximação, tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, um Bravo 738 com 1-4-0 de grama. Silêncio, passo para o meu amigo, já estabilizado, Bernardo. A 3154, a sua identificação, dessa vez chegada a mar para nível 050, o ajuste na 094. Passando para o 050, na chegada para a 3154. 1885, a sua identificação, manebra de Lagoinha para interceptar a chegada a Bonfi, desça para 4 mil pés, o ajuste na 094. Posicionar 6315, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo 6315. Entrar em contato com o pessoal para mandar alguém aqui pra gente, está pronto já, está boa dando isso. Ah, ok, vou formar em ferro. Obrigado. Do 4196, contato de aproximação, chama em torno na frequência 118, decimal 95. 8895, azul 4196. Oscar Golf Kilo, mantém a posição em aguarda. O 60, aciona a identificação, dessa vez chegada a mar para nível 060, o ajuste no 094. Firma do CMV chegada para o nível 060. É o 060, firma aqui. Lado 64 no solo 17, direita solo 121, decimal 9. Direita solo 219. No Salvador, 2964, livrou. Do pouso pistão 0, vento 130 graus no 1 nós. Livre pouso 1 0, azul 4 1 no meio. Agora está cruzando uma centena, reduzindo para 259. 4560, reduz o pé para 2409. Posicionar 63195, chame turno na frequência 118, decimal 95. 295. Só para informação, não cumpre a restrição da saída bomba. Gente, é ou para a inferior, ok? Gente, cumpre a inferior e pronto, posicionamento. Reporte táxi 714. Autorizado o posicionamento, reporte táxi 714. Na 6315, QNH 1014, continua aproximação, aguardando autorização. 1014, aguarda. 2242. Reposta táxi, 2242. Foi parado. Controle Salvador, boa tarde, Golf 1164, informação mais, cruza 200. O 1164, a sua identificação, dessa vez chegada a mar para nível 070, o ajuste na 094. Para 070, dia chegada a mar, 14, o 1164. Juliette, passa o 1-1-6. Zona 9, controle 120, decimal 8. 208. Oceano 6315, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Liga pouso 1-0, Oceano 6315. Tango, Oscar Golf Kilo, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor 1 para nível 1-0-0. Golf Kilo. Oceano 6326, sua identificação. Oceano 6326, contato radar 58 milhas sudeste de Salvador, voando para o de Mari para interceptar a chegada Mari, descida autorizada até o nível 080. Mari, descida da Mari, descida da Mari. Azul 2642, estamos com 101 a bordo, 2 horas e 10, alternativa Força Negra. Uma 01 na bordo? Ah, firme. 2642, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera Tor 1895, ajuste 1094. Pátio, Índia, ponto de espera Tor 1895, 0094. Traça para sequenciamento, curva esquerda na proa 340, o limite 20 minutos da proa. Esquerda 340, limite, olha a gente limite. Partilhar a unidade 3 vezes nessa proa. Na 3154, após o SAP, você revida 366, em descida para 2500 pés, o ajuste 0104, autorizado a rimar, você está visto no zero. Negativo, roda o SAP, roda 366, 2500, tomará essa posição. 68, táxi em frente, reposta a parte principal. Táxi em frente, reposta a parte principal, 2.7.4. Boa 964, após Embraer da Azul, ingressa Juliette, portão 1-0. Após Embraer, ingressa Juliette 1-0, Boa 964. Boa 1-1-64, informe para a segunda posição de 3 horas, 9 milhas, rumo oeste, Bravo 738, passou nível 1-3-0, descida para 8-0, 0-8-0. Quadrono no meia, vai dar passagem ao TR da companhia, tá no pátio 3, vai ingressar no pátio principal em direção ao ponto de espera, após o tráfego da companhia à esquerda, ingressa Juliette, portão 01. Após o tráfego da companhia, vai ingressar Juliette, portão 01, azul 41 no meia. Azul 2714, tá, táxi em frente, via pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, 1014 na altímetro. Pátio Índia, ponto de espera, 1185, 2714. Rumo Nordeste. Paciente, continua a minha 326. Pode retornar a Mari, baixando velocidade reduzida, continua a minha 326, controle. A 326, aguarde. Quero a restrição do Oscar Golf Kilo, 3000. Kilo negativo, mantém 3 no site. Para 350, 3560. Não posso agora. Na 3154, retração para evitar tráfego, curva à esquerda na proa 030. 030, 3154. Autorizado, alinhar, bateria azul 2714. Autorizado. autorizado a linha e mantém a 1027 no par. Mantém com altitude 2,5 ainda? Autorizado, 3154. Ana 6326, 45 milhas, Sudeste de Salvador, recebo a navegação na Pura de Mari. Voo 1885, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 235. Direita, proa 235, voo 1885. São 3154, resumo navegação na proa de serviço 366, descida para 2510, autorizado sinal Rinário. 2500 na proa do 366, ok. Controle de azul 2642. Quer reduzir na velocidade 3560. A 3560 informa o tráfego na posição de 10, 7 milhas, com alfa 321, passando 3 mil pés, descida para 2500. Controle azul 2642. Salvador, câmera 6142, jamais, passando recife. Guarda de volta. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 030. Esquerda 030, são 3560. Voo 1885, reduz velocidade para 2009. Reduzindo, voo 1885. Voo 1164, reduz velocidade para 2009. 209, voo 1964. Pistão 10, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem 10, 27 contato. 3570. Voo 1885, mantenha nível 050. 050, vai manter agora, voo 1885. Usando, usando, 3154. 3154, torre 1118, decimal 95. 295. A 3560, voo em serra de 366, descida para 2510, autorizado sinal R9. 366, 2510, R9. Então 3560. Controle azul 2642, poderia coordenar com adjacente aí a proa de Zipar? Aguarde azul. Voo 1885, reduz vocês para 1809. 1809, voo 1885. O gol 1964 vai atingir o 070. Gol 1885, desça para 3 mil pés, hoje em 2014. Em 2014, o gol 1885, mantendo a proa? Afirmo. 2704, decolador 27, controle 120, decima 8. 208, azul 2704, até. Então, 3154, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 109. Sete, lever pouso, 31954. 0, gol 1164. Doutor Salvador, boa tarde, azul 2714. Azul 2714, contato radar, suba via Momo para nível 160. Via Momo pro nível 160, azul 2714. Voo 1164, desce para nível 060. 060, voo 1164. 164, irá seguir o tráfego na posição de 2 horas e meia dúzia de milhas, rumo a este Bravo 738, passando 4 mil pés, desce para 3 mil. Gerente do tráfego, voo 1164. Controle para confirmação, 2714 está autorizado ao 160, porque não cumpre a restrição. Azul 2714, mantém 3 mil pés. Mantém 3 mil pés, 2714. Voo 1885, desce para 2500 pés, autorizado sinal Renave. Para 2500 pés, 2014, reportando estabilizado a Renave, voo 1885. Voo 1164, desce para 4 mil pés, sua gestão 014. 2014, 4 mil pés, voo 1164. 6326, autorizado a descida para o nível 050, reduz a velocidade para 200 nós, segue como número 4 na aproximação. Controle, eu acho que o quilo passando a mão, autoriza direto o Guanabri, radial 278, se possível atender o atendente. Pegou o quilo autorizado. Vai atender o atendente direto o Guanabri, igual o Guanabri. Vou 1164, reduz o sucesso para 1809. Deixa eu mantendo 1809, atua a nós. Gente, Gol 1164, vou encerrar a vista 366, inicia para 2500 pés, autorizada Renato. 2500 pés, encerra a vista 366, já está reduzido, Gol 1164. 1366, alteração para 50 metros, curva esquerda na proa 020. 560, final RNAV da 190. Tá, 3560, continua a aproximação, aguarda na autorização, quem negar 10 no 4. Escuta. 0 no 4. 4000 0 no 4, 3154 no solo 3, 1 direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 3, 1, 9, ali para frente, então 3, 1, 5, 1. Eles, um bravo 738, passando 3 mil pés de vista para 2500, com 1, 5, 0 de ground. Cliente vai reduzir o volume na minha quarta. Sai da Puca, transição Caju, decola pistola 0, primeira curva à direita. Adiciona 5427, controle 120, decimal 8. Nossa, primeira curva à direita. Afirma à esquerda, perdão. Autorizado a receber 350, câmbio 517. Busca Caju, decola 90, primeira curva à esquerda. 547, câmbio, controle 0120. Correto, aposto quanto chama 142. Olá, eu tô 3154, livro. 3154, segue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, ok. Fórmula 63, 15, a chanela, 27, puxa, estou na dentro. 63, 15, aguarde. Nova, chanela, 6321, boa tarde. Chanela, 6321, boa tarde. Formação, Mike, aguarde, cópia. Mike, força. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Golf, 58 milhas de cidade de Salvador, serviço radar terminado. Chame Ilhéus na frequência 120, décima 1. Controle autoriza a proa de rotatória do Serra Mofox. Serra Mofox autorizado, reporte visual com César. Portará Serra Mofox. Chame Centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 6545, alterna 2685, faz o 2643. Estimação, aguarda a autorização. 614, aguarda a autorização, 1885. São 3560, solo 33, direita, solo 121, decimal 9, agilizando. 219, agilizando, 3560. Agora 8487, essa é a identificação, vai na prova de mão para interceptar a chegada, desce para nível 080, a gente Salvador no 014. Alô, vai interceptar, para 8.904. Anem 326, vou ser revisa 366, indecida para 2500 pés, autorizado final Renato. 66, o Gol 1164 estabilizado, RNAV da 190. Gol 1164, chame torre na frequência 118, decimal 95. Segura 5, bom. 5431, controle 2018, decimal 8, chame 321. Correto, aposto contra o chame 321. 321. Passa da GDS, Otá 3154. 7, até a posição, Otá 3154. Avança a posição. Contáctil 3805, está com 200 a bordo 325, galeão. Confirma, POB? 200. Táxi autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 4, TAN 3805. Agora Mi 14 via parte Índia, vai chamar lá a torre, o TAN 3805. TAN 3154 após o tráfego da companhia, o E2, ingressa Juliette, portão 09. Após o tráfego, ingressa Juliette, 09. 3560 mantém a posição de da Juliette, portão previsto é 11. Mantente da Juliette, o portão 1-1, tá 6315, puxa e vai coordenação aqui, sobe após táxi. 6315, vai rebordar. E a táxi, vem, é a cor. 6019. Início pushback, aguarde nova autorização. Vai aguardar então, 6315. Corrigindo. Tráfego autorizado por Pista 0, vento 140 graus 1-0-9, altitímetro 1-0-9-4. Vivo pouso, 1-1-1-64. 895. 118-95, Serra do Pó. 560, pode seguir o 21 a frente, Chico Mercedes, falando que o botão de aeroporto está ocupado, aguarde para a nossa Boy Fraero. Entra, vai ver. Só 5, viu, 14. Chegou, eu venho 14, 8467. Certo, excelente. Excelente, excelente, 3, 2, 3. Caminho 3 do AMEA, aproximação, reduz a checa-trem, torre, frequência 11895. Para quantas pessoas? Duas pessoas. Sete será coordenado, Serra Romeu Foxtrot. Correio TAN 3805, ponto 0 a ponto. TAN 3805, mantém ponto 0 lá na 0. Mantém. SNE 6326, está terminado. SNE 6326, continua em aproximação, aguardando a pista livre, ajuste altímetro no 0 no 4. Papá, uniforme Serra Romeo Foxtrot, visual com Airbus da viatura final do Cristina Zero. Afirmo, visual, Serra Romeo Fox. Gente, vai prosseguir como número 2 para pouso no aeródromo, 360 pela esquerda, reporte reintercepção. 360 pela esquerda, vai em, está receptando o Serra Romeo Fox. 1164, no solo 32, olha, vai ser controle solo na frequência no 219, via táxi Foxtrot. Levará na Fox 1-209, gol no 164. Próxima Juliette. Mesmo atento da Juliette. Está sendo 885. Fala Salvador, boa tarde, gol no 164, livrando a Fox. 366, desça para 4000, prepare-se para a aproximação, Renato. 64 na Alfa da Kilo. O Uno 64 ingressará na Kilo e reportará para ingressar no pátio principal. O Uno 64. Proceda o táxi via Kilo até a entrada do pátio principal, Uno 64. Torre, o Serra do Foco está interceptando a sinal da 17, visual com tráfego na velha. Excelente, Papa Uniforme Serra Romeu Foxtrot, autorizado o sinal da 17, aguardando autorização para pouso. O vento para cheque no 20 graus e no 0 nós. Serra Romeu Fox. O Sané 6320 atende a pássaros na curta da 10. Três Galeão, aguarde instante cópia, prepare a saída da El. Da El aguardando, tá 3193. Três oito zero, se autorizado, alinhar e manter o zero. Alinhar e manter o 3805. Táxi com 1-4-2 a bordo, 3 horas e meia, São Gonçalo da Maranhense, 1-4-2. Time autonomia, o Oceania 1-4-2? 3 horas e meia. Oceania 1-4-2, segue táxi VNG Alfa, no ponte, espera da 1-0, torre 1, 1-8-2-9-5, quem negar 1-0, 1-4, bom voo. Salvador, gol 164, naquilo antes da entrada do pátio. Gol 164, prossegue via pátio principal, portão 2. Segue a aeronave da Bianca. Prioridade até o pátio, a posição número 2, gol 164. Salão 63, ano 5, Xanero, 171 a bordo, Galeão, 4 horas e 50, pronto para o pátio. Xanero 63, ano 5, seguirá táxi via Indy Alfa, no ponto esperador 1-0, chame torre 1, 1-8-95, QNH 1-0-1-4. Tentando a aeronave da Gol, partindo no portão 2. DJ Alpha vai chamar 1895, agora no 4, 63 anos 5. Xanema 326 na escuta? Sim, na tira, na escuta. Xanema 326, se grave Alpha Kilo, reportada para ingresso no pátio principal. Alpha Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Xanema 326. Alpha Kilo, reportada para ingresso no pátio principal. Para 3193, copia Galeão. Para a cópia, para 3193. Para 3193, Salvador Galeão, 360 autorizado, via pela novembro 857. Decolar da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irumi. 1208, controle Salvador, acione no transponder 5423. Autorizado Galeão, via 360, via pela novembro 857. Decolar da 1-0, curva à direita, na da El, Leda e Irumi. Controle 120.8. 4, 2, 3, 3, 4, 3, 1, 9, 3. Correto, chame para pushback acionamento, então 3193. Camará 3193. Oi, bom dia, tá 3805. Tá 3805, é o controle, meu cordial, contato radar estabelecido, após 2000, girar à direita, foi Leda, Leda Mativa. Fica sem restrições. Ok, sem restrições para o 340, após 2000, direto Leda, depois Mativa, tá 3805. Foram 738, desça para 8.000, ajustado 1-0 na 4. 8.000 na 0 na 4, gol 1-7-3-2. Sistema, o Rocha Curso Terra. Ingresso na parte principal, CNM-6-2-6. CNM-3-2-6, está autorizado ingresso via Juliette, correção via pátio principal para o portão 3. Portão para 3, 3-2-6. Salvador, Xané, 6321, tá no 6 para pushback de acionamento. 321, confirmando 06? Positivo. 06 tá autorizado, puxa, chame para o táxi. 4-6, grato. Doutora 63, 15, Coxa Neto, tá pronta no ponto de espera da 10. Coxa Neto 63, 15, observe o 320, companhia, alinhar e manter a posse. Sim, mantém a posse, 20, 63, 15. Dia 0. Até. ABSA 5487 em aproximação, reduza cheque o trem, chame torre. 11895, ABSA. 487 em torre. Boa noite. Agora na habitação é o Fox 3, né? Confirme? Uma 42, este é o controle de Salvador, gente. Zero autorizado, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El Coral. 1208, controle Salvador, acione 5444 no transponder. Autorizado, Léo, nível 240, rota com comando plano, decolada 10, curva direita, da El Coral. Controle 208, transponder 5444, voo 2097. Correto, chame para pushback e fundamento. Chama de Léo. Solo, Tanks 193, solicito autorização para acionamento na posição e posteriormente em pushback. Autorizado, acionamento, chame para o pushback, 393. Camarada, 393. CNM-A321, segue o táxi, vem aí de Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1, 1895, QNH 10 no 4, bom voo. 0 no 4, eu gosto de confiar na escuta. 738, passa Lagoinha, sexta, para 5 mil. Confere a posição, descendo 5 mil, vou no 738. Sabe com a mesma, posso chamar novamente essa cobra. 315, decolado aos 48, controle 120, décima 8, bagagem. 1208, obrigado, boa tarde, minha 315. Controle Salvador, muito boa tarde, Janeiro 6315, da El. Janeiro 6315, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido, após 2000, voar Leda, Leda Mótima, suba sem restrições. Após 2000, Leda, Leda Mótima, sobe sem restrições, o Oceano 6315.